Eu fui criado pra vencer pelo Deus forte que habita em mim. E pelo sangue de Jesus fui transformado em uma nova criatura, sim. Tenho vitória sobre o mundo, tenho vitória sobre a carne. Tenho Deus forte que habita em mim, Jesus, que já venceu por mim. Deixando o mundo.